Imagina só, a vida aos seus limites, como lá em Auschwitz, no campo de concentração. Morrendo de inanição, vivendo cada dia, em busca de um sentido aonde não havia. Na utopia da superioridade de uma raça, da fumaça que denuncia o assassinato em massa, da desgraça retratada na escassa liberdade, da mordaça, da carcaça, do tamanho da maldade. Imagina só, que mesmo ali, ainda havia uma escolha a se fazer. Como você quer viver ou morrer? Herói ou tirano? Eis a questão, irmão, ser ou não ser humano? Será que nós somos malignos como Goebbels? Ou será que nós somos dignos de prêmio Nobel? Ou que lá no nosso âmago somos todos iguais? Apartheid, Guantánamo, Holocausto, Alcatraz ou mais? Entre a cura e a doença, entre a guerra e a paz, entre a camaradagem e a câmara de gás. Ser humano capaz de ser o bem e o mal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Lembre-se, sempre há uma escolha a se fazer. E a questão não é quem você é, mas quem você quer ser. Pois não importa o que fizeram com você, e sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. Deu para entender? Ou eu luto, ou eu fico de luto. Ou eu mudo, ou eu fico mudo. Ame ou odeie. Perdoe ou se vingue. Mate, lute, xingue. Ou Martin Luther King. Amoroso ou amoral. Generoso ou general. É a nossa responsabilidade. Afinal, há sempre a possibilidade do bem e do mal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Mas ao final de tudo, é uma escolha pessoal. Thank you.